1.200. Rádio Princesa de Lagoa Formosa. Brevemente 5.000 watts. A Imperatriz dos Calçados, novidades, preços, melhor atendimento, sandálias, Piccadilly, Penelope, francesinha, tamancos, botas, sapatos, mocassins e botinhas Kilderly. Toda a linha rainha você encontra na Imperatriz dos Calçados, pelo menor preço à vista ou pelo crediário mais fácil da cidade. A Imperatriz dos Calçados, Major Aguate 783, fone 821-2150. A Imperatriz dos Calçados e a situação do tempo. Mas você sabe que a situação do tempo aqui é até tá boa aqui pelo estúdio da princesa? Vai ter marcando 26 graus, aí. E 26 graus e a umidade relativa do ar era em torno de 48%, você sabe que é sinal de chuva, né? Então só pode esperar.